prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais edição do nosso programa Máquina do Tempo, com a melhor música internacional para você. Nessa segunda-feira, de muito alto astral, muita energia aí para você na sintonia. Muito prazer, sou o Rony Santos. Vamos trazer o melhor da música internacional dos anos 60, 70, 80 e 90. Vamos viajar no tempo aqui na Máquina do Tempo, trazendo os grandes clássicos para você recordar e matar a saudade. E para começar, vamos trazer o primeiro clássico aqui nesse bloco do nosso programa Máquina do Tempo. Everything you feel is

E as melhores músicas internacionais, o melhor do flashback, do rock, você confere aqui na sua Máquina do Tempo. Dá um tempo agora e volta já já trazendo muito mais pra você. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Estamos de volta com o segundo bloco, trazendo as melhores músicas dos anos 60, 70, 80 e 90 para você viajar no tempo, matar a saudade. Aumente o volume, que essa é sucesso. Never felt so much love before. Máquina do Tempo. Just try.

a crown, pretend that you're still around. sucessos imortais. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. When the night